Está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito a palpitar e morredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perceberemos juntos, em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Bom, então, nós iniciamos o programa Momentos Espirituais. Estamos gravando o programa que irá ao ar no próximo dia 16 de outubro, na Rádio Capela FM 105,9, e é um programa que é produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui da cidade de Vinhedo. Hoje estamos na companhia do nosso querido Folharini, lá de São José do Rio Pardo, do nosso Egimar, do nosso Afonso e também do nosso Fábio, direto lá da cidade onde passa o rio... Isar. Direto de Munique, na Alemanha. Muito bem. Hoje nós abordaremos, na primeira hora, o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, Não Vim Destruir a Lei. Sobretudo nos itens 3 e 4, intitulado As Três Revelações. E na segunda hora, iniciaremos um capítulo que é emocionante, que é o capítulo Ante o Sinédrio, da obra Paulo e Estevão. Meu Deus, quem é esse Estevão? Meu Deus. Muito bem. Nós vamos encontrar, então, para a gente manter as palavras do Mestre Jesus, para nós preservarmos essas palavras, que são palavras de vida eterna e que valem para qualquer local, tempo e situação em que nos encontremos, ele diz assim, lá na tradução direto do grego para o português, que o Haroldo Dutra Dias nos fez, né? Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 17 a 20. Olha só o que o Mestre nos diz. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Pois, amém vos digo, até que passem o céu e a terra, não passará um iota ou traço da lei, até que tudo se realize. Quem, portanto, violar um desses mínimos mandamentos e, dessa maneira, ensinar os homens, será chamado mínimo no reino de Deus, no reino dos céus. Quem, porém, praticar e ensinar, este será chamado grande no reino dos céus. Por isso vos digo que, se a vossa justiça não exceder a justiça dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Bem, amigos, nesse item que vocês viram, né, que ele diz que não passará um iota, né? Tem algumas traduções que colocam o J, né? Mas o J não existe na língua hebraica, né? Então, na verdade, a tradução correta é o iota mesmo, né? Até que tudo se realize. E quando ele diz: quem, portanto, violar um desses mínimos mandamentos, e dessa maneira ensinar aos homens, será chamado mínimo no reino dos céus, né? Todos nós nos recordamos que tem lá os 10 mandamentos da lei de Moisés, né? Que são aqueles 10 mandamentos que foram recebidos lá no Monte Sinai por Moisés. E para o judeu, mandamento é uma ordem, e é uma ordem que deve ser cumprida. E não como nós nos acostumamos aqui no mundo ocidental a considerar o mandamento como uma orientação, como uma instrução, como um conselho, né? E nós temos esse mau hábito de considerarmos que conselhos nem sempre devem ser seguidos, né? Então, nós vamos dizer assim, pervertemos esse conceito de mandamento, né? Então, aqueles 10 mandamentos que depois Jesus condensou em 2 mandamentos, aqueles 10 mandamentos são ordens e que devem ser cumpridas, né? Muitas vezes nós cometemos crimes cabulosos, crimes hediondos aos olhos de Deus, só que não são crimes na legislação oficial que obedecemos, né? Então, muitas vezes nós agimos com hipocrisia, e essa hipocrisia, ela não se encontra lá nos códigos penais da maioria dos países. E a hipocrisia que nós, às vezes, cometemos, essa hipocrisia, aos olhos de Deus, elas se configuram uma violação aos mandamentos da lei de Deus. Então, quando Jesus condensou os 10 mandamentos naqueles 2, ele nada mais estava fazendo do que resumir os ensinos de Moisés naquilo que se encontra lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 e 5, que todos nos recordamos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de todo entendimento. E o segundo mandamento, amar o próximo ou amar o teu irmão como a si mesmo, que também se encontra lá em Levítico, no capítulo 19, versículo 18. Agora, o que Jesus veio trazer mesmo de novo, porque ele veio, e como diz aqui o capítulo inicial, o título do capítulo, não é não vim destruir a lei, mas dar cumprimento. Então, o que ele veio trazer de novo foi o amor aos inimigos. Todos nós recordamos que daquela passagem que ele diz: aprendestes o que foi dito, amarás os seus amigos e odiarás os seus inimigos. E olha só que interessante, Jesus diz: aprendestes o que foi dito, não o que está na lei. O que está na lei escrito, em nenhum momento está escrito odiarás os teus inimigos. Mas foram as interpretações equivocadas após a vinda de Moisés, né? Que os intérpretes da lei de Moisés, por isso que Jesus diz: aprendestes o que foi dito. Nas preleções, eles diziam que a gente deveria amar os amigos e odiar os inimigos. Mas não foi isso que está escrito lá na lei. Mas aí, então, Jesus vem e o que ele traz de novo? Ele traz o amar os inimigos, amar aqueles que nos odeiam, aqueles que nos perseguem. Porque se nós fizermos isso só para aquele que nos ama, nós estamos sendo iguais aos publicanos e às pessoas de má vida, né? Como diz o próprio mestre naquela passagem. E o Espiritismo? O que, que o Espiritismo fez, já caminhando para terminar a minha fala, né? O que o Espiritismo trouxe de novo, uma vez que a moral ensinada pela doutrina espírita, a doutrina espírita, ela vem do alto, ela vem de Deus, das esferas divinas. A doutrina espírita, ela, como ela é derivada da lei de Deus, ela jamais vai desaparecer. O movimento espírita pode sim um dia desaparecer. O movimento espírita, ele é feito por homens, e os homens se equivocam. Agora, a doutrina espírita, os conceitos que a doutrina espírita veio nos trazer, de Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade com os espíritos, reencarnação e pluralidade dos mundos habitados, esses conceitos, como são conceitos que são leis eternas, eles continuarão a permanecer, eles continuarão a vigir. Está correto, Afonso? Acho que é vigir, né? Então, a palavra, o que o Espiritismo trouxe de novo? Então, a lei de Moisés trouxe o amor a Deus e amor ao próximo. Jesus complementou, não só reafirmando o que Moisés ensinou, como também o amor aos inimigos. E o Espiritismo, o que ele trouxe? Ele trouxe a reencarnação. Vocês se lembram daquela mensagem do Erasto, né, que foi discípulo de Paulo? Quando ele diz que tem duas palavras no alfabeto divino, uma era o amor. E lógico que o amor, ele tá se referindo amor a Deus, ao próximo e aos inimigos. E a segunda palavra do alfabeto divino era a reencarnação. Porque a reencarnação vem explicar as inimizades, vem explicar as manifestações da justiça de Deus. Porque sem a reencarnação, como Deus pode estabelecer a sua justiça? Não é assim que os benfeitores espirituais nos colocam, nos fazem essa colocação? Sem reencarnação, como Deus vai colocar, como Deus vai fazer prevalecer a sua justiça? Então, queridos, essas eram as minhas considerações iniciais, né? E gostaria de ouvi-lo, Fábio. Podemos começar por você? Precisa habilitar o som, querido. Tá bom, Marcelo. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Obrigado por compartilhar esse momento aqui, falando das coisas de Jesus. Eu, por curiosidade, nesse capítulo, resolvi ler Levítico, né, Deuteronômio. Mas eu não li tudo, porque quando eu cheguei no 8º capítulo de Levítico, eu já não aguentava mais ver sacrifício de animal. E tinha o sacrifício do cabrito, tinha o sacrifício do boi, tinha o sacrifício da pomba, tinha o sacrifício... E todas os detalhes, né, de que eles tinham que fazer para espargir o sangue, em que direção, na direção norte, e como, qual que era a característica física deles e tal. E aí eu falei, não, beleza, então vou parar de ler Levítico agora, eu vou ler Deuteronômio. Aí eu li bastante de Deuteronômio e tal, e deu para perceber, assim, muita essência, né, muita essência, mas deu para perceber também muito legislação, como se diz, transitória e circunstancial, né? Ou seja, para a circunstância de quem vive no deserto, para a circunstância de quem está constantemente ameaçado de ser invadido ou precisando invadir para poder tomar, lugar, né? Então, com escassez de recursos, com rebelião, com falta de conforto, com falta de higiene, né? Então, dá para ver bastante essa legislação temporal, circunstancial, que se deve e que é necessária para estabelecer regras sociais ali, né? E que, erroneamente, nós tomamos como, como legislação divina atemporal, né? Que serve para todas as situações, para todos os tempos. E que, muitas vezes, para piorar, nós nos apoderamos de certas recomendações e esquecemos outras, né? Então, por exemplo, nós muitas vezes nos detemos naquela exigência de que não se deve comunicar com os espíritos, né? Que a gente vê lá, mas esquecemos daquela de não comer animal de pé rachado, por exemplo. Né? Então, por quê? Por conveniência, muitas vezes, ou por cultura, né? Ou simplesmente por não questionar, por não estudar, por acreditar simplesmente no que outras pessoas falam, sem tomar iniciativa de ir lá e destrinchar tudo, né? E estudar por conta própria. Então, eu acho que vale muito a pena a gente ler esses dois livros, né? Para termos uma ideia geral da legislação de Moisés, né, para o povo, e entender isso, que é uma legislação adaptada, necessária para a circunstância que eles estavam vivendo, né, e que a gente pode trazer para a nossa vida de hoje o fundo e não a forma, né. Então nós temos que tentar imaginar assim, por que ele ensinou isso, que não era para comer animal de pé rachado, né? Por que ele ensinou que não era para tocar, para fazer... Bom, não vou entrar em detalhes aqui, né? Mas por que ele ensinou cada uma daquelas coisas lá? E tentar entender qual que é a situação que eles viviam naquela época e ver como isso era útil e trazer para o lado espiritual, né? A própria circuncisão, né, Fábio? Própria circuncisão, que era uma questão de higiene até, né? Então, como que eu posso trazer isso para uma vida de espírito e não para uma vida de corpo, né? Porque nós não estamos preocupados nessa situação com o corpo, porque nós estamos falando de leis que são estudadas e que são consideradas ao longo dos séculos, né? E ao longo desses séculos muitos corpos já se foram, inclusive nossos, muitas vezes, né? Nós estamos falando de coisas eternas, de coisas espirituais. Então, tentar trazer para o lado espiritual isso. E eu gostaria de falar que o próprio Moisés, que escreveu ali que não era para cultuar, né? Que foi interpretado como não falar com espíritos, apareceu em espírito para Jesus, né? No episódio da transfiguração, né? No monte. Então ele mesmo... No Monte Tabor, junto com Elias. Exatamente. Então ele mesmo, transgredindo a sua própria lei, né? E para mostrar para a gente que nós estamos falando de fundo e não de forma, estamos falando de conceitos espirituais profundos e não nos atermos a meras formas que vão, ao invés de nos impulsionar para frente, vão nos segurar atrás, né? Então, esse era um pontozinho que eu queria falar. E a outra coisa que eu queria falar é que Jesus, na sua didática celestial, ele falava de forma provocativa mesmo, né? Então ele falava: olha, eu vim trazer o fogo e eu quero que esse fogo queime, né? Eu vim trazer a espada, né? Então ele falava de uma forma provocativa, e ele era interpretado como subversor à lei na época, né? Porque ele realmente, o que ele fazia, como o Adenauer Novais faz hoje na doutrina espírita, ou como aquele espírito Inácio Ferreira, por exemplo, faz na literatura, como chama o médium que escreve por ele? Que ele escreve pelo médium? Agora eu me esqueci. Mas então, qual é o papel desses espíritos? Do Dr. Inácio é o Bacelli, o médium. Isso, exatamente, Carlos Bacelli. O Adenauer Novais, ele é ótimo, ele é lá de Salvador, ele é psicólogo, foi engenheiro, é psicólogo. Exatamente. E ele tem umas colocações brilhantes, viu? Exatamente, são pessoas, né? São espíritos que muitas vezes falam coisas truncadas, provocativas, que te tira o chão completamente. Você fala: tá errado o que ele falou, tá completamente errado o que ele falou, eu tenho certeza que está errado. Mas se está errado ou não, não importa, o que importa é que te balançou, que te chacoalhou, e vai fazer você correr atrás, e vai fazer você pesquisar, e vai você entender, e mexeu com você, e é isso que importa, né? Isso é muito importante. E Jesus muitas vezes falava as coisas de tal forma que balançava, né, que mexia com a estrutura social da época, e as pessoas até hoje estão correndo atrás do que ele falou, até hoje estão tentando entender, até hoje estão tentando trazer para o íntimo, né, e aplicar para poder comungar com ele, não é verdade? Então, eram essas as duas pequenas observações que eu queria fazer. E mais pra frente, conforme for o tempo, a gente comenta mais. Beleza. Egimar, gostaria de ouvi-lo, querido. Fique à vontade. Boa tarde a todos. É muito bom estar com vocês aqui nessa tarde de sábado, né? Eu acho que eu queria colocar um pouquinho um contexto, né? A gente está falando das três revelações e a gente vê como Deus é sábio, né, e amoroso conosco, que ele foi revelando as coisas, né, ao longo do tempo, de acordo com a nossa capacidade de entendimento. E por isso que foram feitos em épocas diferentes, né? E com os mais diversos povos, né? Começou a primeira revelação, que foi personificada em Moisés, né? Das três revelações, a primeira foi personificada em Moisés, a segunda foi personificada em Jesus, e a terceira não teve uma personificação, né? Que foi através dos espíritos. Então, eu, como vocês sabem, que eu gosto de ficar contando historinha, apesar de eu não saber bem elas, né? Mas a gente gosta de tentar trazer o momento que as coisas foram acontecendo. E eu gostaria de colocar a história aí para o nosso ouvinte que está aí acompanhando com a gente, veio a primeira revelação, por exemplo, né? Que a primeira revelação veio através de Moisés, lá no Egito. E o Egito, para quem não sabe, né, fica ali na África, e ele possui um grande rio, que é o Rio Nilo, né? Então, todo o desenvolvimento foi feito ali em torno do Rio Nilo. E o povo egípcio, ele foi formado aí por uma mistura de vários grupos de origem africana e de origem asiática. E foram lá que nós encontramos aquelas grandes construções, as pirâmides, que até hoje desafiam a nossa tecnologia, né? São construções que exigem aí uma precisão absurda, que hoje os engenheiros formados hoje têm dificuldade de construir, de executarem a mesma obra com a tecnologia de hoje, né? E elas foram feitas há milhares de anos atrás. Construíram aquelas esculturas de pedra com corpo animal, cabeça humana, né? Que tinha uma simbologia, né? Que era o ser humano emergindo para a humanização. E, além dessas obras aí monumentais, né? Os egípcios, eles também possuíam grandes conhecimentos espirituais. Os seus sacerdotes conheciam a existência do Deus único e absoluto, e que era muito raro naquele tempo, né? Que a gente tinha uma cultura de vários deuses, né? E eles também conheciam os fenômenos mediúnicos que eram praticados nos seus templos naquela época. E Moisés, ele nasceu ali no Egito, nesse momento. Ele nasceu numa família de escravos, na época em que o faraó, ou o rei, ele tinha determinado que as crianças do sexo masculino fossem mortas, né? Esses escravos que o faraó temiam, que o faraó temia, eram os hebreus, né? Os hebreus, que era um povo que tinha vindo ao Egito numa época em que eles não tinham o que comer. E o Egito, naquele mesmo momento, tinha muitos alimentos armazenados ali. E nessa situação, a mãe de Moisés, dizem, né, os historiadores, a gente conta aqui um pouco desse apanhado que a gente aprendeu, e podem ter algumas inverdades, mas acho que é interessante para colocar todo mundo no contexto, né? A mãe de Moisés, quando ele tinha 3 meses de idade, dizem, né, que construiu uma cestinha e colocou, untou com betume para aquela cestinha não afundar, e colocou no rio logo acima de onde a princesa costumava se banhar. E a princesa, ao ver aquela criança, como ela era uma pessoa muito bondosa, ela ficou com pena e pediu para a serva que estava do lado achar uma ama de leite. E essa ama de leite, na verdade, foi a própria mãe de Moisés, que elas meio que armaram aquela situação. Porque quem acessa a serva era a irmã da mãe de Moisés. E o Moisés acabou sendo criado, né, por sua família original, onde ele recebeu as informações a respeito do povo, do seu povo. E depois ele também teve, né, a pedido da princesa, ele recebeu toda a educação da corte, né? Ele teve ao seu alcance todos os conhecimentos existentes na época. E ao mesmo tempo ele foi desenvolvendo a sua poderosa mediunidade. Então a gente percebe que como o pai é grande, como ele faz com que as coisas aconteçam da forma que precisam acontecer. E Moisés, ele cresceu nessa situação, e um dia, quando ele foi passear ao longe do palácio, porque ele começou a conhecer tudo que estava acontecendo em volta dele, ele viu que o povo estava sofrendo muito, estava passando muita fome, os soldados não tinham muita piedade, batiam nos escravos, né? E Moisés teve muita pena daqueles homens e resolveu ajudá-los. Acabou indo junto com eles. Ele chegou a pedir ao faraó a libertação do povo. O faraó, de início, hesitou muito, né? Porque, na verdade, aquele povo já se encontrava escravizado há mais de 400 anos. E, obviamente, era uma mão de obra muito barata, né? Era uma mão de obra gratuita. Mas, depois de muito tempo, ele acabou deixando partir o povo, né? E Moisés levou esse povo, né, essa turma toda aí, em busca da terra prometida, né? Ele ficou caminhando no deserto por cerca de 40 anos. Então foi nessa peregrinação no meio do deserto que Moisés, lá no Monte Sinai, ele recebeu os 10 mandamentos mediunicamente, né? Então, que todos nós aí já conhecemos os 10 mandamentos, e aí que nós chamamos aí então da primeira grande revelação. Então, Moisés depois chega à porta da terra prometida e trouxe, vamos dizer, foi todo um processo de evolução desse povo, né? Então, assim, eu queria primeiro trazer assim, esse contexto um pouco histórico da primeira revelação, porque acho que dá uma ilustração para a gente, né? Porque na sequência vem Jesus, né? Ele, esse nosso irmão maior, né? O nosso dirigente planetário, né? Depois de mais de 1.200 anos após a vinda de Moisés, ele, vendo aí ainda a dureza do nosso coração, né? Nós ainda embrutecidos em nossos sentimentos, ele resolve nascer entre nós, né? Vir à Terra, vivenciar e, acima de tudo, exemplificar o amor, né? Que é a chave do progresso e é a chave da evolução. E ele vem da forma mais humilde possível, né? Ele vem lá nascendo na manjedoura, no meio dos panos, né? Conforme estavam nas profecias, né? Nas profecias que ele veio cumprir as profecias. E chegou trazendo, então, para nós as revelações que o Marcelo já falou, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, e depois aí, né, como continuidade, tivemos o advento da terceira revelação, conforme o próprio Mestre prometeu para nós, né? Porque ele, quando Jesus estava lá com os seus apóstolos no Jardim das Oliveiras, ele falou, né? Dentro em pouco eu partirei deste mundo, mas eu não deixarei vocês sozinhos. Eu rogarei ao Pai Criador o auxílio necessário para o grande empreendimento a que vos destina. E num futuro longínquo, eu mandarei até vós o Consolador Prometido, que concluirá a minha missão. Então, depois de 1.800 anos, né, o Kardec vem reunir esses ensinamentos dos diversos espíritos e codificando, né, a doutrina espírita, que é o Consolador Prometido por Jesus, a terceira revelação. E nessa terceira revelação também, o Marcelo já citou alguns princípios básicos, né, que nós temos a existência do Deus único, a existência do Espírito e a sua sobrevivência após a morte, a sua comunicação com o mundo material, né, a reencarnação, a evolução moral e intelectual dos espíritos, lei de causa e efeito. Então, essa terceira revelação concluindo essa, vamos dizer, dando sequência a todo esse ensinamento que nós tanto precisamos. Então, assim, eu queria deixar aqui fazer essa seria a minha contribuição aí para o nosso bate-papo de hoje. Beleza, Gilmar. Sempre vale a pena lembrar que toda a história do mundo ocidental teve início com um evento mediúnico, né? Que foi a história lá da sarça ardente, né? O Moisés viu uma plantação com um fogo que não se consumia, né? E se fosse eu sairia correndo, né? Você imagina, ele estava lá tranquilo na casa do sogro, vivendo às custas do sogro, uma chácarazinha, um sítiozinho que eles tinham lá, estava cuidando das plantações, cuidando das criações, e ele vê esse fogo que não se consumia. Aí o sogro, inclusive, se chama Jetro, né? Se chamava Jetro. Aí ele caminha em direção àquela planta cujo fogo não se consumia, por isso que é sarça ardente, ele caminha em direção e ouve uma voz. E essa voz que ele ouviu, vá para o Egito e liberte o seu povo. E olha só que interessante, então ele teve o fenômeno o fenômeno mediúnico de efeitos físicos, que é a pirogenia, aí ele teve o fenômeno da audiência, entendeu? E ele, de posse dessas informações, ele não perguntou para os benfeitores espirituais, né? Porque a princípio ele atribuiu ao próprio Deus isso, né? Mas hoje nós compreendemos que eram os benfeitores espirituais, né? Então ele não perguntou quanto que ele ia ganhar, se ele ia ter dificuldade, se ele tinha que abandonar a família, não perguntou nada. Ele simplesmente chamou o irmão dele veio de uma terra distante e eles foram para o Egito, né? Aí tem um detalhe também, né? Porque Moisés era incircunciso dos lábios, né? Incircunciso dos lábios significa que ele era gago, né? Então você imagina como ele, gago, ia fazer a abordagem com o faraó, né? Aí por isso que o irmão veio e o auxiliou para fazer essa abordagem, né? Entendeu? Então, quer dizer, toda a história do mundo ocidental teve início através de um fenômeno mediúnico. Muito bom. O Zé Fernando, gostaria de ouvi-lo, querido. Oi, Marcelo. Pessoal, aos ouvintes, todo o meu respeito. Eu entendo que essa passagem evangélica, ele não ter vindo destruir a lei, é de suma importância para todos os cristãos, porque ele foi justamente morto por ter sido entendido que ele veio combater a lei. Não é? Pregaram ele na cruz por desrespeito à lei. E não é dessa forma que nós vemos Jesus. Nós aprendemos, principalmente a partir do momento que começamos a trilhar o caminho da doutrina espírita, passamos a entender que Jesus é uma bênção divina. Como já colocado por vocês, Moisés é a primeira revelação, ou foi usado para a primeira revelação. Mas Jesus veio por obra e graça divina, no momento em que o Pai, penso eu, entendeu que nós estamos em condições de filhos que somos, de alcançar melhores substâncias através do convívio em sociedade, na conduta ética e moral. Então ele nos presenteia com Jesus, que veio acrescentar àquelas primeiras revelações a palavra mágica, que era o amor. Então, a partir daí, fica claro para a gente, pelo menos para mim, talvez possa estar equivocado, que essa visão divinal, ela alcançou a todos nós, que estamos aqui na Terra, e que estamos prontos para entender Jesus. Lógico, há irmãos nossos que não o aceitam como nós o aceitamos. Mas eu quero dizer que não é um privilégio para essa ou aquela pessoa, Jesus. Para esse ou aquele grupo religioso. Não. Jesus é algo além de transcendente. Ele nos trouxe o Deus de amor. Ele nos trouxe o Deus até então, que não era de amor, era aquele Deus cobrador, né, vingativo, que era necessário, como fala próprio o nosso Evangelho, a consistência daquele povo era uma consistência violenta, né? Mas Deus entendeu, então, que nós, há 2000 anos atrás, já estávamos prontos para iniciar o aprendizado da ética e da moral na base do amor. E nos presenteou com Jesus justamente para que a gente pegue esse caminho. É lógico, já se passaram 2000 anos e nós ainda estamos tentando discutir e entender Jesus. Pelo menos o Jesus nominal, não é? Tentando avançar um pouco no Jesus espiritual. Mas é interessante entender que, a partir do momento que ele nos deu a Lei Áurea, que você, Marcelo, falou no início, que é aquela, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo, completando, né, ele afirmou ainda, que toda a lei e os profetas estão contidos nessa lei, né? Ele nos deixou claro que está nas nossas mãos o poder de mudar o mundo a partir do momento que nos mudarmos, permitindo que o amor que ele ensinou, o amor divino, nos preencha e consiga extravasar de nós para o nosso semelhante. Então eu vejo que Jesus, ele foi realmente o edificador maior desse planeta quando aquele veio. Nós sabemos que ele é o governador do planeta, ele organizou o sistema nosso solar, tá? Mas a partir do momento que ele pisou aqui na Terra, a luz se fez. E não tem como negar isso. Até encontramos, como eu disse, irmãos que negam, que preferem outros caminhos. Mas, no fundo, como nós aprendemos, todos caminharão para aprender esse amor, essa conduta que se alicerça nesse amor divino. Não tem outro caminho. E quando ele fala que ele não veio destruir a lei, ele está dizendo assim, eu vou confrontar a lei que existe, a lei dos homens, né? Eu vou fazer coisas aos sábados, eu vou fazer ditos milagres, mas tudo isso está na lei, e estava, como nós já vimos semanas anteriores, estava lá em Isaías, né? Quando fala que ele era o arbusto que nasceria na terra árida, é isso. E mesmo assim, aqueles irmãos, até mesmo os doutores, não entenderam e o crucificaram, achando que ele era talvez um lunático que colocava em risco, né, o orgulho de uma raça. Essa é a verdade. O orgulho do povo hebreu, né? E ele não estava colocando em risco, ele estava mostrando o caminho, ele estava alertando para a importância que é entender que Deus está para todos que o quiserem. Se você não quer Deus, ele te respeita. Ele não é afrontador. Ele já determinou a lei de ação e reação. Ela rege o universo. Você age dentro dos conceitos que você acha que é correto. Se estiverem em desacordo com a lei de amor, infelizmente, você responderá por ela. Então, nós temos é que apenas saber escolher o caminho. E até para isso, Deus foi misericordioso a partir do momento que nos deu Jesus. porque até Jesus, eu quero crer que era difícil descobrir qual era o caminho. É o que o César Romano mandou? É que os doutores da lei hebreu falaram? Então era confuso, mas a partir do momento que veio o norte, ficou muito mais fácil para entendermos qual é o caminho, só que com uma responsabilidade muito maior, que é justamente a questão de respondermos de maneira sempre direta por aquilo que escolhermos fazer de nossas vidas. Se desejarmos jogá-la fora para dar vazão aos vícios, aos equívocos, podemos. Se resolvermos abraçar ao Cristo e seguir com Ele, buscando realmente fazer com que Ele viva em nós e que Ele permita que nós possamos nos alterarmos, modificarmos constantemente, porque evolução é isso, não é estagnação, então nós temos que a cada dia ser um pouco melhor do que o dia anterior, então nós vamos estar no caminho, entendendo sempre, penso eu, que o Pai é de misericórdia, mas Ele é também de justiça, e a lei dEle está posta. E nós hoje, na doutrina espírita, e aí eu falo diretamente para os espíritas, não podemos alegar ignorância, porque o Espiritismo nos abre a mente de uma forma absurda a partir do momento que começamos a ler, estudar, ouvir outros irmãos, né, falando. Então, ela não é uma doutrina que nos tolhe, que nos fecha. Pelo contrário, ela nos mostra justamente que todas as religiões estão corretas. Todas têm as suas virtudes e os seus defeitos, inclusive a nossa. Pelas nossas condutas, não pela doutrina. E assim é em todas as religiões. E aprendemos a respeitar as outras religiões, os nossos outros irmãos, com o modo de pensar deles sobre Deus. Nada impondo, pois Jesus nada impôs. Tu és o rei dos judeus? Você é que está falando. Então, a vinda dele foi justamente para confirmar a lei que já veio lá nos 10 mandamentos e que Moisés teve que fazer a sua lei terrena para o controle da população naquela época. Ele veio consertar isso, dar prosseguimento e correção a essa situação. Assim eu vejo e entendo que até agora nada foi superior a Jesus. E como ele disse mesmo, só para encerrar, muitas coisas eu vou falar e vocês não vão entender. Virá o momento. O momento era a terceira revelação que nós temos, como já colocados por vocês, que veio através, não de uma personificação, como Edvar bem colocou, mas veio através da espiritualidade. E curiosamente pipocou ao mesmo tempo em vários pontos do nosso plano terreno. Quer dizer, isso, só por isso, para mim, já prova a ação divinal desse conceito, né? Então é assim que eu entendo essa passagem e espero ter sido claro, não ter deixado dúvida alguma. E agradeço a atenção de vocês. Como é assim que você vê, bela visão. Obrigado. E eu gostaria de acrescentar rapidamente, viu, Afonso, antes de passar para você, que todos sabemos que o Jan Hus, lá na República Tcheca, né, lá em Praga, inclusive, tem até uma praça lá com o busto dele, né? Você já foi lá, ô Fábio, lá em Praga? Já, né? E você chegou a ver o busto lá do Jan Hus? Ou Jan Hus? Não, quando eu fui eu não sabia que ele era de lá. É. Aí o Jan Hus, ele foi queimado, né? foi queimado pela Igreja Católica, tal, ele foi considerado herege e foi queimado, né? Porque apesar dele ser católico, ele fazia as pregações do Evangelho na língua tcheca, na própria língua, né? E a Igreja queria que ele continuasse a fazer em latim, né? Imagine vocês, né? O povo não sabia latim, né? Então era mais fácil, né, de manter na ignorância, tal. Mas lógico que teve outros acontecimentos também, acontecimentos injustos para com o Jan Hus. E Hus, na língua tcheca, significa pato. E quando ele estava, quando começou o processo da queimação, né, que ele foi condenado a morrer queimado, um pouco antes ele teve um êxtase, né, e ele disse: hoje vocês queimam o pato, mas dia virá em que essas labaredas não atingirão o cisne das novas ideias que virão no futuro. E aí, mais tarde, o Jan Hus, que foi um precursor do protestantismo, né? As ideias deram origem a, mais tarde, a que Lutero também implantasse o protestantismo e fizesse a pregação do evangelho na própria língua nativa de cada país, né? E também outras importantes mudanças, né? E mais tarde o Jan Hus reencarna na França como Allan Kardec. E aí, mais tarde, quer dizer, e aquela profecia que ele fez, ela pôde se comprovar, porque não tem como queimar os espíritos, né? Dá para queimar os espíritos? Os benfeitores espirituais que vieram trazer esses ensinamentos monumentais, né, para a humanidade. Desculpe, Afonso, era só um parênteses, fique à vontade, querido. Olá, Marcelo, amigos aqui presentes, amigos que nos ouvirão. Eu gosto sempre de enxergar as coisas pela linha do tempo. Isso me ajuda a ordenar melhor o entendimento, me situa melhor na história. E nós vamos enxergar nessa oportunidade que estamos falando sobre o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens de 1 a 3, que nós vamos testemunhar a grandiosidade e a bondade de Deus para com a sua criação, que somos nós. Nós estamos estudando na segunda hora do nosso programa uma obra muito importante da literatura mediúnica, que é Paulo Estevão, e que em determinado momento, que nós já comentamos, o Estevão nos fala sobre a primeira revelação e a relação de Deus para com o povo hebreu. Ele compara aquele momento inicial em que Moisés, como um médium excepcional, ele guia e promove fatos mediúnicos relevantes, porque Estevão compara aquela parcela de população que constituía o povo hebreu como um povo num estágio ainda infantil de amadurecimento espiritual. Então, por isso, os acontecimentos mediúnicos eram tão consistentes, tão evidentes e necessários. A abertura do mar, as sete pragas, a chuva de maná, a água brotando da rocha, eram situações que precisavam atender a necessidades muito básicas, iniciantes daquele povo. Então, quando Moisés sobe ao Monte Sinai para receber os 10 mandamentos, e que nós todos consideramos estes 10 mandamentos como a primeira parcela da lei de Deus que veio filtrada mediunicamente por Moisés para todos os habitantes deste planetinha azul tão querido, nós vamos ali enxergar a primeira letra do alfabeto divino. Todas as outras orientações de Moisés eram vinculadas às necessidades do tempo histórico em que estavam acontecendo. Nós tiramos um povo que ficou durante muitos séculos sob a sombra da civilização egípcia, que tinha valores muito consistentes, e era preciso que esses valores se desimpregnasse daquela população para que iniciasse um novo processo de aprendizado e revelação. Então, os 40 anos do deserto, não é porque Moisés não tinha GPS, ele não sabia para onde ele estava indo, mas ele precisava de que uma geração se passasse com a população no deserto, sendo orientada e alimentada pelos valores espirituais que eram uma necessidade para construir a identidade espiritual daquele povo. Eles tinham uma destinação. Nós todos somos herdeiros e devedores morais e espirituais desse povo hebreu que mantinha os valores elevados da certeza do Deus único. Então, aí nós temos uma população que era muito incipiente de valores espirituais. E Moisés trouxe os 10 mandamentos filtrados das esferas superiores, que são válidos para todas as populações que habitam esse planeta, porque fazem parte das leis naturais, das leis de Deus, que a doutrina dos Espíritos nos apresenta de forma tão interessante. Mais ou menos 1500 anos depois, nós temos a vinda de Jesus. Mas era importante que alguns profetas, 700 anos antes da vinda de Jesus, pudessem prever a sua futura presença entre nós, para que nós pudéssemos entender que tudo o que nos acontece tem a programação cuidadosa, generosa do Deus de amor, do Deus Pai, como nos ensinou a chamar o Mestre Jesus. É Ele que nos ensina a chamar Deus de Pai, no sentido do carinho, do amor, da formação, sem rudeza. A rudeza é nossa. A vingança, o orgulho, a vaidade são defeitos nossos. Jesus nos apresenta a divindade mais caracterizada por um Pai amoroso. E nós temos nas revelações, principalmente do profeta Isaías, a descrição da vinda de Jesus, dos dramas que ele viveria. Porque todos os emissários superiores, quando eles filtram parcelas da revelação, da grande lei imutável de Deus, sofrem a oposição daqueles que, como nós, estamos vivendo acomodados a um processo que nos permitimos. A lei de Deus vem sempre nos convidar a dar um passo a mais. Nós aprendemos hoje que a vida é mudança, que não há um dia igual ao outro, e que isto é uma lei. A mudança é uma necessidade de evolução, de trabalho, de conquista, de transformação. Para que haja transformação, é preciso que haja morte. A morte é uma lei. É preciso morrer o velho para nascer o novo. Então, todos os que trouxeram como profetas, como médiuns, como pessoas de visão, que trouxeram parcelas da lei superior, da lei definitiva, sofreram muita reação, porque nós somos resistentes às mudanças, embora ela seja parte da lei. 1.500 anos depois de Moisés, a população já estava pronta para um alimento mais delicado, menos substancial. E nós vamos encontrar uma grande parcela de espíritos encarnados na época em que Jesus reencarna no nosso planeta, que assimilaram imediatamente a sua mensagem, que era uma mensagem com base no amor, como os nossos companheiros já enfatizaram. Mas para que pudessem assimilar e acompanhar e se transformar num grande exército de luz, eles trouxeram acúmulo na sua própria alma. Então nós temos os apóstolos que foram convidados, nós temos uma grande quantidade descrita nos evangelhos de seres que, com a simples presença do Cristo num único sermão, reconheciam aquela necessidade de mudança e já integravam o grande exército de novos seguidores. Mas existiam também aqueles que fincavam pé nas facilidades materiais, nas ilusões do mundo, e que estavam constituídos como autoridade. Era contra esta má interpretação da lei superior que ameaçava a mensagem do Cristo, porque ele não estava contra Moisés, ele dava continuidade aos 10 mandamentos, nos ensinando a amar e a perdoar. Mas para aqueles que aprenderam a mercadejar materialmente o conhecimento e que inventaram cargos e posições e rituais infinitos de sacrifício, como o Fábio ficou até enfastiado de tanto ler sacrifício, para esses a presença de Jesus era uma ameaça, e a vinda de Jesus era exatamente a grande ameaça, só que a ameaça da luz, a luz que quando acende ela espanta a sombra. Não há violência, há um assumir de posição. A luz vem, ilumina e ela é definitiva. Não há nenhum senão. Ela brilha e já faz aparecer a verdade. Então nós temos Jesus 1.500 anos aproximadamente... Ela se impõe por si própria, né? Vamos dizer assim, né, Afonso? Se impõe sem violência. É, né? Exato. Ela se impõe por si própria, pela própria luz dela, né? Pela própria luz. Isso é importante porque é o próprio Cristo que nos ensina que os príncipes da terra, como os judeus esperavam que ele fosse, eles trazem um exército de força e se impõem pelo sangue. Pela violência, pela destruição, nós não podemos esperar que o Pai de amor fizesse isso. Ele envia um filho muito especial que nos ensina o amor. E isso tirava o chão debaixo dos pés desses homens que estavam equivocadamente em postos de comando que eles mesmos inventaram. Eram os representantes da luz quando nenhuma autoridade da luz lhes concedeu essa posição. Então a presença de Jesus causa uma grande consequência que vai se estender por muitos séculos. Porque a grande proposta era abranger a todas as populações e não apenas ao povo eleito. O povo eleito recebe a presença de Jesus. Mas dali irradia-se para todo o nosso planeta. Então foi preciso depois, 19 séculos depois de Jesus, para que pudéssemos conquistar valores intelectuais, científicos, que nos desse o embasamento necessário para entendermos melhor a mensagem de Jesus. E quem nos traz esta explicação, essa explicitação, são aqueles convocados pelo próprio Mestre, que por sua vez recebe de Deus a orientação de trazer mais uma letra do alfabeto superior através da doutrina, aí sim, despersonalizada, dos espíritos, sem que haja um nome que pudesse polarizar a nossa atenção equivocada. A doutrina dos espíritos, ela pertence a todos os seres que viveram encarnados neste planeta ou que vivem nele. Todos os espíritos são integrantes dessa grande família. Ela não é limitada ao espiritismo. O espiritismo é um convite para todos os seres viventes, encarnados e desencarnados, porque nos traz mais uma parcelinha do entendimento dessa grande lei de Deus. Então, o Kardec, orientado pelos espíritos, ele coloca estrategicamente no primeiro. Sim, o Fábio me lembra que o espírito que lidera a grande família de espíritos, ele se intitula Espírito de Verdade, sem nenhum nome que pudesse fazer referência à nossa necessidade de personalismo. É algo que vem do plano espiritual, impessoalmente para todos nós. Nós precisamos aprender a nos colocar na nossa vida de uma forma responsável, lembrando que cada um de nós é herdeiro das suas próprias atitudes e escolhas, derrubando um grande mito e equívoco que nós mesmos, seres que reencarnamos tantas vezes, construímos de ilusão para dizer que alguns seres são especiais e que podem fazer o intermédio entre nós e a divindade, entre nós e a paz, entre nós e a felicidade, nos concedendo livramentos, perdão. Quem nos concede isso é a consciência, é Deus na nossa consciência. Então, hoje, nós levaremos alguns séculos para nos desvencilhar dessas informações que nós construímos ao longo das vidas, achando que nós não somos seres válidos para o diálogo com a luz, quando esse diálogo é interno, que alguns seres são especiais e podem nos conceder aquilo que nós não podemos, o que não é verdade. Nós somos capazes de buscar o que precisarmos. Nada nos impede de nos ligar a Deus através do nosso próximo. Por isso que viver é conviver. Por isso que é importante conviver com o diferente. Porque o igual, ele fala a mesma língua. Nós não nos trombamos, não pisamos um no pé do outro. Nós precisamos lidar com aqueles que pensam diferente, que agem de forma diferente, para que nós aprendamos a conviver, a tolerar, a perdoar e a respeitar. E aprendemos com o diferente. E a gente quer viver igual sardinha, todo mundo igual, todo mundo sem... Ai, que maravilha seria se todo mundo gostasse da mesma cor. Não é verdade. Então, esses mitos, a doutrina dos espíritos vem nos alertando, nos despertando. Mas não temos a ilusão de que aprenderemos tudo na primeira leitura das obras básicas, das obras complementares, trazidas pela dedicação apostólica do generoso Francisco Cândido Xavier. Nós precisaremos ainda muitas outras oportunidades para, como os iniciantes hebreus, que precisaram conviver no deserto por um tempo para se desvencilhar dos valores que foram adquiridos no Egito, nós também precisaremos de um tempo nas nossas muitas vidas para aprendermos a viver de forma menos personalista e a descobrir que nós temos dentro de nós tudo o que nós precisamos, menos a evolução. A evolução só podemos fazer, eu vou repetir, nós só poderemos nos transformar, aprender, modificar, nos reformar através do próximo. Sem o próximo não tem crescimento. Sem o diferente não há morte do velho para o nascimento do novo. O Marcos nos lembra de uma obra que eu, na minha vida material, aprendi as primeiras letras do alfabeto numa cartilha que chamava Caminho Suave. Era o B de barriga, B de bola e assim por diante. E nós estamos bebe na cuia. Eram umas frases que a gente aprendia soletrando, era silábico. Hoje já é diferente, já é tudo muito mais global, é moderno. Nós não somos modernos, mas nós temos a obrigação de nos identificar com os valores que chegam. Nós precisamos aprender a nos sintonizar com o que é atual. Não podemos nos dar ao luxo de ficar olhando para trás. Eu não vim destruir a lei, na minha interpretação, quer dizer, o Pai nos ama tanto que Ele não se cansa de nos mostrar, alfabetizar-nos com relação ao crescimento e à vivência do amor. Ele está presente em nossa vida, nos respeitando a evolução, e assim que evoluímos, Ele nos dá um alimento menos denso. Ele nos estimula a avançar, a transformar e a mudar. Como vamos mudar sem encontrar problemas e dificuldades? Nós precisamos do próximo e das dificuldades para crescer. Quem está esperando viver em paz e acha que paz é a ausência de problemas, vai ficar numa situação muito difícil, porque não vai encontrar resultado nem hoje, nem amanhã, nem depois de amanhã, se Deus quiser. Porque Deus nos quer melhores e a mudança exige trabalho, esforço e dedicação. Existe fogo. Fogo. Existe fogo. Eu tenho pressa que esse fogo se acenda. Palavras de Jesus. Sabia o que ele estava dizendo. Sem dúvida. Bem, amigos, se vocês quiserem fazer mais algum comentário, eu só vou pedir para que seja breve, para a gente poder encerrar a primeira parte. Às vezes tem alguma colocação, o Fábio aí tem alguma colocação, fica à vontade. Então, beleza. Então, encerramos a nossa primeira parte e daqui a pouco retornaremos após a pausa musical para o estudo da obra Paulo e Estevão, no capítulo 6, Ante o Sinédrio. Não percam.